Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, durante os próximos 60 minutos, uma viagem por sons sem palavra cantada, e começamos com aquele que foi o segundo disco colaborativo entre dois génios, um infelizmente já falecido, morreu em 2020, falamos de Harold Budd, e o outro continua vivo e produtivo, Brian Eno, figuras centrais da música ambient. Harold Budd, conhecido compositor e instrumentista com a técnica de piano soft pedal. Brian Eno, um inventor da designação ambient. Juntos, em 1984, depois de terem colaborado em Plateau of Mirror de 1980, editaram Pearl, coprodução de Eno com Daniel Lanois, de lá e a abrir o Em Transe de hoje, Late October, Harold Budd e Brian Eno. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Atrás Jupiter, o projeto de Alex Glynn, um produtor, multi-instrumentista e compositor residente em Londres, colaboração com o japonês profícuo produtor japonês Shihei Atakayama. Acompanhamos as ideias e os discos de Atakayama desde a primeira hora do Em Transe. Dois temas, Canopy e Idol. Ouvimos Canopy, mas destaque forte para algo que tocou antes. Chama-se Inno Vertius, músico holandês, misterioso, obscuro, recluso. Passou os primeiros tempos enquanto músico em andanças psicadélicas como guitarrista de várias bandas, mas depois, isolado em casa da sua mãe, gravou com sintetizadores muito simples uma série de peças concentradas em cassetes que foram circulando pela Holanda e criando um buzz e uma espécie de culto. Há um disco em particular que recomendamos e que teve edição em formato vinil há uns anos pela Dead Mind Records. Chama-se A Glimpse of Light Germinating, de Inno Vertius, para seguirmos agora com o artista contemporâneo de Ambient. Ele é americano, sempre também com um olhar minimalista e algo negro quando explora os drones. R. Hal Hubbard, do último Tamistow, Ozarkia. sublinhado forte para alguém que encontramos há muito pouco tempo e que só editou cassetes e agora está a ser redescoberto, é Noveltius, holandês, mas também para a música que nos fez conhecer esse par. A Joana Gama partilhou connosco o disco de Noveltius a propósito de uma conversa que trocámos no âmbito do seu último disco, A Mind in the Heart. É um conjunto de peças compostas pelo sérvio residente na Holanda, Ivan Vukasavljevic, um trabalho inspirado na paternidade e dedicado à sua filha, e também num certo abraçar da música sacra e antiga dos séculos 13 e 14 da Sérvia. A Mind in the Heart foi escrito para a técnica e a expressividade de Joana Gama. Ouvimos A Child. Para trás, uma banda indie rock que resolveu fazer três versões de um seu tema de 2019 sem palavra cantada. Chamam-se Horse Jumper of Love, Twist Cone na versão slow. Agora, o guitarrista, compositor e produtor de Chicago, Gregory Ullman, volta em 2026, no dia 6 de março, com Extra Stars. De lá, o avanço com o saxofone de Alabaster de Plume chama-se Lucia, música de Gregory Ullman. Thank you. Thank you. sons mais orgânicos nesta fase do alinhamento para darem uma sequência a um par de temas eletrónicos. Primeiro, Gregory Ullman com Alabaster de Bloom em Lucia, depois Ellery Sexel e Henry Solomon. Henry Solomon, um saxofonista, Ellery Sexel vai trabalhando as eletrónicas e sintetizadores analógicos. Trabalham há muito, mas só agora se vão estrear com Sing Is Forgetting, LP desta dupla californiana, Ellery Sexel e Henry Solomon, deles Reno Silver. Depois, uma viagem até ao magnífico e muito reconhecido Tranquilizer de 2025, On Your Tricks Point Never, Measuring Ruins, On Your Tricks Point Never, que nos visitará em breve. E também um olhar para o disco a lançar no dia 30 de janeiro pelo produtor alemão de Munique, Markus Güntner, On Brutal Soil We Grow, rodou de Silver Path. Agora vamos marcar as duas décadas de carreira do português autodidata Tiago Sousa. Depois de Organic Music Tapes, nova viagem sonora com Sustained Tones Volume 1, lançado no dia 16 de janeiro, trilhos sónicos ao piano, órgão e tape loops. Tiago Sousa, de Sustained Tones Volume 1, Restlessness. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, música nova de Tiago Sousa, que está a celebrar 20 anos de carreira, por aqui Restlessness, de Sustained Tones Volume 1, músico a residir em Portugal, mas que é escocês, produtor James A. McDermid, a editar Perdido, um título em português, para uma música universal com drones, instrumentos acústicos e sempre num arranjo minimalista. This Sorrow That Lifts Me Up, pela primeira vez por aqui no Em Transe, James A. McDermid. E fechamos com aquele que foi o compositor premiado com o Oscar em 2024 com a banda sonora de Brutalist. Falamos do britânico Daniel Blomberg, volta este ano com mais uma banda sonora de Testament of Anne Lee, realização de Mona Fastvold, a propósito da figura super e perigosamente religiosa Shaker Anne Lee, que fundou o movimento Shakers. Daniel Blomberg, The Testament of Anne Lee, Manchester. Já sabem, o Em Transe pode ser seguido, conhecido, olhado para os seus alinhamentos em radiotranse.blogspot.com. Para ouvirem o podcast, subscrevam a plataforma Apple Podcasts. Voltamos em breve. Até lá, fiquem bem. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano.